Canal 2 sugere para hoje... Tardes Latinas, em estreia às 15h30. Às 18 horas vai ao ar mais uma edição de Sertanejo Pop Universitário. Às 19 horas, uma casa portuguesa dedicada ao fado. Às 19h30, História da Cruz. E às 21 horas, Ouro e Platina. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Cause I can touch a new day just by playing in a new place. Pop Hits. Number 4. De repente é, você voltou assim, eu preciso. Pop Hits. Number 3. Number 2. Half a love. Oh, half a love. Pop Hits. Number 1. You're gonna make me feel like I'm the only girl in the world. Like I'm the only one that you'll ever love. As 5 melhores. Pop Hits. Na vida que há algum tempo eu deixei.